Antena Web Informação. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Portugal está de saída do plano da Troika. A saída concretiza-se amanhã, dia 17 de maio. Foram 3 anos de plano de ajustamento sob um governo conseguido por eleições antecipadas. No ano 2011, o governo do Partido Socialista, de então José Sócrates, demitiu-se e esta demissão provocou eleições antecipadas, das quais saiu o vencedor o Partido Social Democrata, tendo como primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Ora, Portugal iniciou então um plano de ajustamento no ano de 2011. Foram desde cortes salariais, aumento de impostos e de carga fiscal. Portugal conheceu uma redução em termos de poder de compra que já há muito que não se assistia. Também a saúde e a educação sofreram cortes para lá daquilo que era expectável. Aliás, o próprio primeiro-ministro admitiu na altura que só depois de entrar para o governo teve a real noção de como estavam as contas do Estado português. Portugal termina esta semana então o plano de ajustamento com a Troika, mas a crise vai continuar. Até porque, conta-nos o Diário de Notícias, o crescimento português decaiu 0,7% no primeiro trimestre. As exportações caíram ainda mais do que esta percentagem, mas registou-se um ligeiro aumento na economia portuguesa, no produto interno bruto e, portanto, no poder de compra dos portugueses. Mais um caso que está a chocar neste caso, os Estados Unidos da América. Rita Ora, uma conhecida cantora britânica de 23 anos, ia ser assassinada. Contou mesmo ontem a um jornal de New York, a jovem de 23 anos, cantora e casada com o DJ escocês Calvin Harris, ia ser assassinada, conta, por um fã com o qual se recusou a tirar em plena rua uma fotografia. O indivíduo em questão seguiu-a e ela teve mesmo de se refugiar para evitar ser assassinada. A jovem conta que ainda assim não está em causa a sua naturalidade nas entrevistas. No Brasil, as coisas estão a correr mal. Os Sem Teto, grupo autodenominado assim, está a criar de novo alguns problemas que estão a ameaçar a estabilidade no Mundial de Futebol que se vai iniciar daqui a menos de um mês. Reclamam que os preços subiram muito dos arrendamentos, claro, justificados com a chegada de estrangeiros. A inflação de pequenos arrendamentos subiu bastante e os próprios hotéis estão já muito perto do limite das reservas. Ora, nesta situação, quem vive com dificuldades passa a ter ainda mais dificuldades porque, dizem, está a ser dada preferência aos estrangeiros do que aos próprios brasileiros, já que se gastou muito dinheiro em estádios, quando mesmo falta em hospitais, escolas e noutros pontos essenciais como o policiamento, não para o Mundial, mas em dias normais. Diz este grupo, Sem Teto, que no caso de não ser feito nada, prometem que o Brasil vai reviver os dias que viveu no ano passado, quando milhares de pessoas saíram à rua de várias capitais de Estado. Por exemplo, São Paulo foi uma das cidades mais vivas nestes protestos à conta do passe livre no ano passado. Na Ucrânia, as coisas continuam complicadas. Ontem, em Donetsk, um helicóptero, aterrou com as insígnias da ONU. De imediato, a Rússia questionou a Organização das Nações Unidas sobre este acontecimento. Até porque, supostamente, os helicópteros da ONU não estariam para aquele fim, ali na Ucrânia. Poucos depois, a própria ONU fica surpreendida e dá conta da irregularidade da situação. Os próprios ucranianos apressaram-se a explicar de que o helicóptero em questão é ucraniano, mas que não retiraram as insígnias da Organização Internacional Nações Unidas. Desde logo, viu uma violação daquilo que é a lei. Quando um helicóptero serve a ONU, deve depois, quando regressa à base, ou seja, ao país de origem, retirar qualquer sinal da Organização das Nações Unidas. Tal não aconteceu. Continua o cerco à cidade de Slaviansk e também de Mariupol, uma das cidades mais problemáticas e uma das maiores da agora proclamada República Popular de Donetsk. Desapareceram do Tribunal de Sintra e da Relação de Lisboa o processo inteiro e sua cópia inclusiva de, contra um juiz, a CP, Comboios de Portugal, e a Refer. Misteriosamente, este processo volta a aparecer quase um ano e meio depois, ainda que não totalmente completo e com algumas provas, designadamente cassetes das sessões, uma delas é repetida e falta uma que continha o testemunho de dois arguídos, aliás, que continha os depoimentos de dois testemunhos que agora vão ter que voltar a falar perante a Justiça. Como já disse, este processo envolve um juiz, a CP e a Refer. A FIFA reconheceu hoje que foi um erro entregar o Mundial 2022 ao Qatar. O país continua a ser muito criticado pela corrupção existente, pela falta de condições para a realização das obras. Josep Blatter, presidente da FIFA e que vai candidatar-se a um quinto mandato em 2015 da Federação Internacional de Futebol, admitiu que todos nós cometemos erros. E foi um erro atribuir a organização do Mundial 2022 ao Qatar. As coisas estão algo atrasadas, mas o pior não é propriamente o avanço, até porque ainda há tempo. É mesmo a falta de condições num país onde, por causa destas obras para o Mundial, já se registaram várias vítimas mortais. Recordamos que esta organização tem já sido alvo de vários motivos de polémica, não só pela corrupção, mas também pela própria forma como as coisas estão a ser feitas no que toca à construção das infraestruturas que deverão suportar este Mundial 2022. Fechando o nosso trabalho de informação, conto-lhe que Luís Figo e Luís Filipe Scolari vão agora ser chamados a depor num processo que envolve várias offshores, outras empresas que suportariam também o BPN, inclusive a Sociedade de Lua de Negócios. Tudo isto porque Luís Filipe Scolari e Luís Figo terão recebido dinheiro deste designado saco azul do Banco Português de Negócios. Ora, o Estado vai então chamar Luís Filipe Scolari e Luís Figo a depor sobre esta situação. Recordemos que outros 12 arguidos no ano passado foram condenados a pagar uma multa cada um de 2 milhões de euros. 9 deles recorreram e a segunda ronda do processo está a decorrer neste momento. O Antena da Informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.